Lojas, concorra a um capacete SM, uma troca de óleo para moto, um alinhamento e balanceamento para carro e uma troca de óleo para carro, moto e autopeças Dragão. Peças, acessórios e serviços para carro e moto. E não esqueça, a Dragão Moto e Autopeças dispõe da retífica mais completa da região, com todos os serviços. Instagram, arroba Moto e Autopeças Dragão. Nosso WhatsApp, 88996450109. A clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 5 de agosto, Dr. Sérgio Araújo, proctologista. Dia 6 de agosto, Dr. Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla Martins, ultrassonografista. Doutora Milene Leite, cirurgião vascular. Dia 11 de agosto, Dr. João Paulo, endoscopista. Dia 20 de agosto, Doutora Georgiana, ginecologista. Dia 20 de agosto, Doutor Marcelo, ortopedista. Agende sua consulta ou exames no fone WhatsApp 999621018. Mantenha-se com boa saúde, afinal, ela é o bem mais precioso que você possui. Sempre que ela expirar cuidados, consulte o médico. E depois, leve sua receita até a farmácia Padre Cícero. Toda linha de medicamentos tradicionais, similares e genéricos. Atendimento com respeito e responsabilidade. Farmácia Padre Cícero faz entrega e serviços em domicílio, bem como verificação da pressão arterial, teste de glicemia, aplicação de injeção e dispõe também de cartões TIM, Claro e Oi. Faz descontos especiais nas compras à vista. E agora, na Farmácia Padre Cícero, você encontra o Forte Viron, que é um revigorante ativador sexual, além de outros produtos do gênero. Farmácia Padre Cícero, Avenida Francisco das Chagas Arraes, 305, em Campos Sales. Tela entrega 3533-1268 ou 99998-3337 ou pelo WhatsApp 99494-7637. Farmácia Padre Cícero. Organização Zé Lima, Felipe e Rosinha Fortaleza. De qualidade, o provedor de internet Citinet Telecom entende. Contrate um plano 80 mega, R$ 74,99. 500 mega, R$ 99,99. 88998514629. Siga arroba Citinet Telecom. Vem pra melhor. Rádio Cidade. Cidade. Cidade. A sua rádio. A paixão que virou mania. Descaso. A gente não tem um caso mais. Tá lindo. Seu descaso deixou a gente pra trás. Sou mais o mesmo. Não vou negar que eu não sou feliz. Celular tocou, tremeu, eu nem tremi. Quem jurou que eu ia sentir falta, parece que tá com uma falta danada de mim. Parece que tá com uma falta danada de mim. Melhor ser uma saudade do que ter uma. Melhor ser o que ignora do que o que. sabendo pedir. Você aqui no meu ninho, só dengo e chameguinho, que nem dois passarinhos. Você prefere o que eu faço com contigo ninguém mais faz. Te trato com jeito no banco de trás. No meu ninho que só toca é pé. O que eu faço contigo ninguém mais faz. Te trato com jeito no banco de trás. O meu ninho que só toca é pé. Que eu fico melhor do que ontem. Tem dia que eu finjo que já te esqueci. Tem dia que eu sofro porque eu tô distante. Tem dia que eu morro porque eu não te vi. E pra completar, hoje o vizinho tá botando pra quebrar. A JBL tá cantando. Essa crise é passageira. Só tá faltando a porta. E pra completar, hoje o vizinho tá botando pra quebrar. A JBL tá cantando sem parar. Já me deu gatilho pra semana inteira. Eu resolvi ligar e perguntar se essa crise é passageira. Só tá faltando a corda. Tem dia que eu fico melhor do que você.

Ceará, fone 88992847943. WhatsApp, serviço de emissão de taxas, IPVA, licenciamento, emplacamento, transferências de qualquer lugar do Brasil. Horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, sábados até o meio-dia. A Clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 5 de agosto, Dr. Sérgio Araújo, proctologista. Dia 6 de agosto, Dr. Freire, gastroenterologista. Doutora Carla Martins, ultrassonografista. Doutora Milene Leite, cirurgião vascular. Dia 11 de agosto, Dr. João Paulo, endoscopista. Dia 20 de agosto, Doutora Jorgiana, ginecologista. Dia 20 de agosto, Dr. Marcelo, ortopedista. Agende sua consulta ou exames no fone WhatsApp 99962-1018. Agora é pra valer. Mega Central Construções Móveis e Eletro. São 10 anos de história e bons negócios. E nesta data tão especial, lançamos uma mega promoção. Tá barato demais. Olha só. Piso Araripe cinza 46x46, apenas R$25,99. Vaciar acoplada branca, apenas R$329,99. Churrasqueira pré-moldada com kit inox, apenas R$899,99. Coluna 516, 6 metros, apenas R$99,99. Olha só nossa mega novidade. Chuveiro Nilo, apenas R$699. Painel de TV Flávia, apenas R$299. Armário de cozinha para ti, apenas R$749,99. Lavadora 10 quilos, apenas R$499. Fogão 4 bocas branco, apenas R$689,99. É um mega aniversário recheado de ofertas para você. Venha comemorar conosco e garantir o menor preço da região. Mega Central, agora é Construções Móveis e Eletro. Entregamos em Campos Sales e região. Atenção Campos Sales e toda a região Cariri Oeste. A Farmácia Noróis continua com os serviços da Farmácia Popular do Brasil, que oferece medicamentos gratuitos ou com preço reduzido, assim como teste de glicemia, perfuração de orelha e venda de recarga para celular das operadoras TIM, Claro, Vivo e Oi. Com o atendimento que você já conhece, de qualidade, honestidade e segurança. Quando precisar de algum medicamento, vá à Farmácia Noróis e verifique se o que necessita está incluso no programa Farmácia Popular ou os adquira entre a variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares que a Farmácia Noróis disponibiliza para melhor atender você. A Farmácia Noróis fica localizada na rua Valdemar Falcão 440, no centro de Campos Sales, aberta de 7 às 21 horas, exceto aos domingos, com entrega em domicílio e aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e débito. Entre em contato com a Farmácia Noróis pelo Disque Saúde, através dos números 999615130. Siga também nossa rede social pelo Instagram, arroba Farmácia Noróis, para ficar bem informado sobre dicas de saúde e sobre os nossos produtos. Farmácia é Noróis, tradição em bons serviços. Organização João Edilânio. Prefeitura Municipal de Salitre. Administração mudar para avançar. Prefeito Donald Neocris, vice-prefeito Viana Pérez. Você está sintonizado na ZYH 636, 630 kHz. Rádio Cidade AM de Campos Salles, a emissora apaixonada por você. Fica assim então, a partir desse tchau, foi mal no cortar relação. Eu não aguento não saber que eu não vou ser mais um motivo desse solidão. Não quero mais papo, não quero notícia. Parei de seguir pra seguir minha vida. Mas em qualquer coisa que te envolve, toca a vida. Já tô me vendo pela notícia, caminhando pelo perfil falso.

Meu cabelo que era lindo hoje só fica preso. Sintomas de um coração que não sai ileso de uma relação. Só te falta um conselho bom. Você precisa se amar primeiro. Não esperar o amor no segundo. Nem se importar com a opinião de terceiros. Sai desse quarto, lá fora tem o mundo. Você precisa se amar primeiro. Passado. Sei que se entregou pra o cara errado. Ficou com ele e não pensou nas consequências. Agora está sozinha aí nessa ausência. Foi nessa hora em que eu apareci. A gente se conheceu e você gostou de mim. Estava escrito nas estrelas o destino de nós dois. Foi só ouvir a minha voz pra você poder perceber que não é ele, sou eu, que sempre manda flores e te dá carinho. Não é ele, sou eu, que te pega no colo e te dá beijinho. Não é ele, sou eu, que te leva ao final de semana pra sair, que desperta o seu sorriso e te deixa assim. Ele não fazia o que eu já fiz, deixa eu te fazer feliz. Oh, oh, oh, oh. Marcelo e Rayane. Foi nessa hora em que eu apareci. A gente se conheceu e você gostou de mim. Estava escrito nas estrelas o destino de nós dois. Foi só ouvir a minha voz pra você poder perceber que não é ele, sou eu, que sempre manda flores e te dá carinho. Não é ele, sou eu, que te pega no colo e te dá beijinho. Não é ele, sou eu. demora pra sair. Que desperta o seu sorriso e te deixa assim. Ele não fazia o que eu já fiz. Não é ele, sou eu. Não é ele, sou eu. Que sempre manda flores e te dá carinho. Não é ele, sou eu. Que te pega no colo e te dá beijinho. Não é ele, sou eu. Que te leva ao final de semana pra sair. Que desperta o seu sorriso e te deixa assim. Ele não fazia o que eu já fiz. Deixa eu te fazer feliz. Oh, oh, oh. Ele não fazia o que eu já fiz. Deixa eu te fazer feliz. Oh, oh, oh. Ele não fazia o que eu já fiz. Deixa eu te fazer feliz. Feel the same, too much pleasure is pain. My girl spites me in vain. All I do is complain. She needs something to change. Need to take out the ass. So fuck it all tonight. And don't tell me to shut up when you know you talk too much. But you don't got shit to say. I want you out of my head. I want you out of my bed. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane, but it's stubborn to change. Now I'm drinking again. 80 proof in my veins and my fingers stained. Looking over the ass. Don't fuck with me tonight. Say you needed this heart, then you got it. Turns out that it wasn't what you wanted. And we would've let go, then we lost it. Now I'm a goner. I want you out of my head. You out of my bedroom tonight. There's no way I can save you. Cause I need to be saved too. I'm no good at goodbyes. I want you out of my life. I want you back here tonight. I'm trying to cut you, no knife. I wanna slice you and dice you. My heart is possessive. It got you precise. Can you not turn off the TV? I'm watching it fight. Apaixonada por você. Neste mês de julho, a sua loja de informática em Campos Sales está fazendo seu primeiro aniversário. E para você vir comemorar com a gente, a Infomega preparou dezenas de ofertas em todas as seções da loja. Tem preços arrasadores em computadores desktop, impressoras, notebooks, peças, periféricos e em toda a sua linha gamer. Se você estava esperando a oportunidade certa para montar o seu PC, a hora é agora! Aproveite as ofertas de aniversário Infomega. Travessa Josué Frazão 280, próximo à Clínica Infinity, no centro de Campos Sales. Nunca foi tão fácil construir em Campos Sales. Você tem à sua total disposição o comércio de madeira Paraty Limitada, uma empresa especializada na comercialização de madeira pelo menor preço e melhores condições. Pensou em construir comércio de madeira Paraty Limitada, o seu mais

travesseiro. E o egoísmo quero repartir ao meio. Troca metade de um abraço por inteiro. E digo logo que nada de passageiro, quero me aquietar. Beijar outras bocas depois que termina.

Eu já sei, ela não vai voltar.

nos tenha numa infância simples como a minha. Que a gente não tinha dinheiro, mas quase liberdade tinha. Cercado de amigos, o campo, no campo livre de cercar. E já que o passado não volta, eu volto à vida do Cidade a mais popular. E eu me protegi, terra de gente guerreira. Nesse chão não ignore, não, a do meu coração, minha terra primeira. E do grande com fé e amor, seja do jeito que for, no meu peito clareia. A luz desse meu lugar não vai se apagar, só vem nas minhas veias. Ó, oh, se enxerga, é a Rádio.

você não quis nada com nada, eu perdi tanto tempo.